Palavras pequeninas. Aqui é o vosso Contos de Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! O Patinho Feio. Era um lindo dia de primavera e a agitação perto do lago marcava uma ocasião especial. Num cantinho perto de um arbusto, a mamãe pata observava, feliz, o nascimento de seus filhotinhos. Quatro lindos patinhos saíram primeiro da casca. E por último, surgiu um patinho diferente dos outros. Ele era muito feio. Que coisa! Como isso pôde acontecer? O patinho recém-nascido quis se aproximar de seus irmãozinhos, mas eles correram e foram se esconder perto da mamãe. A mamãe pata, porém, abraçou o patinho rejeitado. O tempo passou, e quanto mais o patinho crescia, mais ficava diferente dos seus irmãos. Que pato mais esquisito! Nasceu com defeito! Que nada! É feio mesmo! Um patinho feio! Quá, quá! Pobre patinho! Todos zombavam dele. Vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura. Já que ninguém gosta de mim, eu vou embora para bem longe. E o patinho feio foi em direção à floresta. Andou, andou até anoitecer. Com fome e com muito medo, procurou um cantinho para descansar. Eu ainda vou achar um lugar onde consiga fazer muitos amigos. Com esta ideia na cabeça, o patinho feio adormeceu triste, mas com o coração cheio de esperança. Quando acordou, ele seguiu o barulho de água para ver se conseguia comida. Correu e encontrou um lago onde patos selvagens brincavam alegremente. Olá! Oh, não! Sozinho novamente, o pequeno patinho feio entrou na água para buscar comida. Tinha muitos peixes e por ali mesmo decidiu ficar. Todos os dias, ele via muitos bichinhos passando por perto, mas não tinha coragem de se aproximar. Numa manhã ensolarada, quando o patinho feio acordou, uma família de patos brincava na margem do lago. Interessado nas brincadeiras, ele decidiu se aproximar. Com licença! O que é, hein? Nossa, que tipo esquisito é você! Puxa, mas você é feio! Ei, você pode estar doente! Sai pra lá que eu não quero pegar essa feiura! E lá se foi o patinho feio para o outro lado do lago. Não tinha jeito mesmo. Ninguém queria ficar perto dele. O tempo foi passando e ele foi crescendo. Um dia, apareceram muitos cisnes no lago e foram logo se aproximando do patinho para conversar. Desconfiado, o patinho não acreditou que quisessem ser seus amigos de verdade. Olá! Por que você está conversando comigo? Ora, você já viu o seu reflexo? Você é um dos nossos e quero saber das novidades nesse lago. O patinho olhou-se no espelho d'água e ficou radiante. finalmente entendeu por que era tão diferente da sua família de patos. Ele era um cisne, e um lindo cisne. Decidiu então juntar-se ao grupo e morar com seus novos amigos. Assim, viveu feliz para sempre. Palavra cantada! Gata Pintada, Elita Ferreira. Na casa de Alice havia uma gatinha chamada Pintada. Ela não gostava muito desse nome porque lembrava uma história que ela desejava esquecer. A história foi a seguinte. Um dia, Alice ganhou dos pais uma gatinha amarela de olhos azuis. A menina lhe deu de presente um laço de fita azul da cor dos seus olhos. Ela se olhou no espelho e se achou uma gatona. Durante os dias, passeavam nas ruas, nas praças e brincavam de roda. À noite, sentavam nas calçadas ouvindo histórias da carochinha. Num dos passeios, Alice descuidou-se e teve uma triste surpresa. Uma velha que passava fumando cachimbo achou a gatinha bonita, pegou-a num saco e saiu correndo rua fora. A velha desapareceu no fim da rua. A gata miava desesperada. Miau! Miau! Em linguagem de gente, isso queria dizer: socorro! Socorro! Quero sair daqui! Estou sufocando! Miau! Miau! A velha, que nada entendia de gatês, fala de gatos, nem ouvia seus lamentos. Alice corria atrás dela e gritava: para onde está levando minha gatinha, velha cachimbeira? Volte aqui! A gata esperneava e a velha, apressada, corria, corria. Com tanto esforço para se livrar do saco, terminou adormecendo. Quando acordou, estava em uma casa bem grande, rodeada de jardins. As janelas eram gradeadas. Parecia deserta. A gatinha imaginou que tivesse sido abandonada naquele casarão medonho. Que chato! Agora não vou mais poder sair brincando pelas ruas com Alice! Pensou desconsolada. No fim do dia, apareceu a velha com um cachimbão na boca e um prato cheinho de leite, tentando aproximar-se. Vem aqui, olhinho azul. Você vai passar uns tempos comigo. Depois vai morar com a minha netinha bem longe daqui. A gata arrepiou-se num canto da parede e ameaçou. Miau! Miau! Miau! Se você não me deixar sair logo daqui, viro essa casa pelo avesso. Pensa que vou ficar sufocando nessa fumaça fedorenta? Eu, hein? Sou uma gatinha que gosta de respirar ar puro, curtir a natureza. A velha não entendia nada. Só não estava gostando daqueles miados nem da cara feia. Era melhor sair logo dali. Com bichanos enraivecidos não se brinca. Deixou o leite num canto e saiu trancando a porta. Sozinha, a gata procurou controlar-se e raciocinar com calma. Precisava achar um lugar por onde pudesse fugir para longe daquela maluca. Aqui é que eu não fico mesmo. Ela que trate de arranjar outra companhia para a sua solidão. E foi procurando um lugar para fugir. Lá no quarto, a gata finalmente encontrou uma saída e pensou: vou correndo, passo pelo jardim, pulo o muro e encontro a minha amiga. Aí ninguém mais vai nos separar. Nem pensou a segunda vez e lá se foi pelo buraco da parede. Enquanto isso, a velha dava-se por muito tranquila. Havia encontrado finalmente um presente interessante para dar à neta quando ela chegasse. Começou a passear pelo jardim. Ficou olhando o serviço de alguns homens que pintavam a casa para a chegada da menina, que vinha passar as férias com ela. Ao cair no jardim, a gata viu-se cercada. De um lado, a velha cachimbeira, do outro, os pintores com pincéis, escadas, latas de tinta e tudo. Só podia ser um pesadelo. A gata pulou por baixo da escada, bateu numas tábuas que seguravam as latas e derramou tinta por todo o canto, principalmente no lado em que ela estava. Tentou escapar, mas o treme-treme foi grande. A tinta era muito pegajosa e ela não pôde correr. Você está muito feiosa. Bem feito. De hoje em diante, adeus pelinho amarelo, tão fofinho. Não vou mais dar você para minha netinha. Quem vai querer uma gata assim tão feia? Vá embora daqui e não volte. Lá foi ela pela rua, desolada. Por onde passava, as pessoas se afastavam, sentindo o cheiro da tinta. Caminhava e pensava: e agora? Para onde vou assim tão feia? E com meu laço de fita todo estragado? Será que minha dona ainda vai gostar de mim? Será que ainda encontro a minha amiguinha? Saiu por ali, sem saber o que fazer da vida. Alice não deixou de procurar a gatinha perdida. Juntava os amigos depois das aulas e saía pela cidade, tentando descobrir a velha cachimbeira. Seus amigos também já estavam com muitas saudades. Viviam perguntando pela gata, sentindo falta das brincadeiras. É, depois que a minha gatinha se foi, nunca mais a gente brincou na rua. Era tão bom. Ela ficava ao redor, pulando aqui e ali, contente com a nossa festa. O tempo foi passando. Um dia, quando Alice procurava perto da praça, ouviu um bem fraquinho. Ela parou e escutou melhor. Olhou naquela direção e viu um gato, magrinho, lá num canto recostado. Foi chegando para ajudar o animal. A gatinha, faminta, ao reconhecer a menina, quis sair correndo para bem longe. Tinha vergonha de chegar junto dela, como estava. Depois decidiu: quero ver se ela ainda vai gostar de mim, assim mesmo, feia e suja de tinta. Começou a miar. Miau, miau, miau. Ao ouvir aquele miado, Alice reconheceu a sua gatinha e andou mais rápido. Chegando perto, pôde ver o laço de fita todo amarrotado e deu um grito de alegria. Minha gatinha, por onde andou? Ficou tão suja e magrinha, dá até pena. Vamos, vamos, vamos voltar para casa. E ali ficou um tempão, alisando o pelo grudado de tinta. Depois voltou-se para os amigos. Ei, pessoal, olha aqui a minha gatinha. está tão maltratada. Não sei o que houve com ela. Deve ter esbarrado em algum balde de tinta. Vou levá-la para casa, dar um banho bem gostoso e depois matar as saudades das nossas brincadeiras. Que tal chamarmos agora ela de Pintada? Querem saber de uma coisa? Depois dessa aventura toda, eu gosto muito mais dela. Sei o quanto ela me faz falta. Muito contentes, os meninos ficaram na maior folia com a gatinha, que passava de um braço para o outro, toda dengosa. Pintada não cabia em si de alegria. Até se envergonhava de ter duvidado da amizade de Alice. Seremos felizes juntas novamente, pensou. Nos dias que se seguiram, os meninos voltaram às brincadeiras de roda. Pintada, muito mais alegre, até gostava quando os meninos ensaiavam a sua cantiga preferida. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira, por aqui passou. Tempo de areia, fazia poeira. Puxa lagarta por essa orelha. E sobe no galho, balança o chocalho, depois dá a mão pra mim. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, pilisco meu pé assim. E mexe o olho e anda de lado, depois dá a mão pra mim. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, e abre a boquinha assim. Me dá um beijinho, fumando um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, e voa no ar assim. E sobe um pouquinho, e desce um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, faz uma careta assim. E dá uma voltinha, sacode a cabeça, depois dá a mão pra mim. E pronto, o nosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado e eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.